Kalašnikov, uno prizna. O 3490 informa que está efetuando desvio proa 315 por mais 25 milhas. Sete. O alfabeto Juliette proa da rotatória já visual com campo. Alfabeto Juliette chame torre 1986. Chama a torre 1986 até a próxima. Mais. 4207. 4207, complete final, chame torre 1986. 8-6-6. Alfa Vitor Juliette, final no 7 aprovado. Provável 360 final, ok? Uno 397, decola 244, de 19-8, controle, boa viagem. 19-8, obrigado, bom dia. 37 a bordo, 354 de autonomia, alterna Aracaju. Confirma apenas o PUB, por gentileza, o XNM140. 37-37. Afirmativo, 037, o XNM140, tem táxi autorizado via Índia no ponto para chama torre, 186 quando pronto, altímetro no 0, no 5 com gol. Meia 140, mantém o ponto de espera. São 3602, chama Centro Recife. Frequência no 251, alterno no 3325. Com no 3325, chamará. Autorizado, vai descer até 1.000 pés, altímetro 05, e efetua um 360 pela esquerda. Eu tô com um Boeing da Gol, com um passageiro passando um pouco mal, e já te ingresso na final novamente para pousar, ok? 360 pela esquerda, repórter se interceptando. Se tiver pegando chuva, pode tomar uma proa que sai aí da chuva para interceptar a final no 7 na sequência. Acidente, a Alfa Vitor Juliette está iniciando curva à esquerda, 360, já está com uma chuva no para-brisa. A Alfa Vitor Juliette. Gol no 260, estabilizado. Afirmativo, sente do tráfego à esquerda, temos o tráfego pequeno forte, 150, alinhado com a final no 7, porém espera visual no setor para evitar pouso simultâneo com o seu tráfego na pista no 0. Continue, lembrando da Azul já pede liberar a pista, cheque o trem, guarde o pistoleiro. Olhando a pista, gol no 260. Saberia só qual o sintoma ainda da menina? Azul 4207, solo Azul 48, libera direita, 1219. Liberado direita, 1219, 4207. Pouso 260, pista livre, pouso autorizado, 80 graus, com 8 nós, pouso 260. Autorizado, pouso, gol no 260. Poderia informar os sintomas da menina? 4207, táxi via Alfa, Índia 01 no portão. Táxi via Alfa, Índia 01 no portão, 4207. Reporte na Flor de Alma, 5490. Passarei. Final no 7, vai pegar a chuva bem sobre a cabeceira, ok? Reporte, está visual com a roda ainda? Positivo, está visual com a roda, não é o Juliette. Aguarde a autorização, não é o Juliette. Aguarde a autorização, não é o Vitor Juliette. Voo 397, chama Centro Recife, frequência no 251, alterna no 3325. 125, ONU 13325, obrigado, muito bom dia. Bom dia. Juliette autorizado, pouso, pista no 7, 80 graus, com 89. Sim, autorizado, pouso, essa é a Juliette. Poxa, né, meu 140, tu é? Sula 5-1, libera direita, 1-2-1-9. Óbvio, boa. Uno 4-0, na sua escuta. Estava intermitente a sua transmissão. Como recebe a torre? Para falar a verdade, também intermitente, já. Consegue Alfa e Índia até o 03. Alfa Índia até o 03, 1-2-6-0. Alfa Índia pro 03. Ingresso e decolagem autorizada, pista no zero, vento 80 com 10, Oxa. Livre, ingresso e decolagem, da pista no zero, 61 no 40. Polo 260, a Infério está nos questionando aqui se o senhor teria informação com relação aos sintomas da criança. Não, não é criança. 26 anos. Ah, ok. Então, 26 anos. E o sexo? Feminino. Feminino, copiado. Bridge Net no solo 53, 180, chama pista livre para o parte 4. Táxi autorizado, Mike Foxtrot Lima, chama para o cruzamento. Autorizado, tá, até o cruzamento, chama para cruzar. 140, adequado 54, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, até a volta, 6140. Identifique, chegada a mar e desça para o 050. Controle Salvador, Oceaner 6140, passando 1800 na Puca. Oceaner 6140, sobe para o 390, vigilância radar. 390, vigilância 6140. Trip 5490, chama Centro Recife em 12545, alternado 2685. November Alpha, estacionado 0197. November Alpha, mantém as condições visuais, reporte para IP. Cruzamento autorizado, Whisky Fox Trot Lima. Na Lima, chama o solo 1219 para o parte 3. Whisky Fox Trot Lima. Romeu, bom dia, mantenha-se condições visuais, reporte para IP. Afirmativo, está livre, prosseguir até o PA3, acuse ingressando esse Fox Trot Lima. E November Alpha, vou ir para a rotatória. Foxtrot Lima, Salvador Aracaju, 90 é o nível autorizado, Golfmaster 77 a rota. Decola dono 0, primeira curva esquerda, sentido da saída Conde. 0272, um transponder 198 é o controle, Whisky Foxtrot Lima. Sequência 2545, alterno 2685. 2545, obrigado, até a volta. Juliette de Abravo, Salvador. Juliette de Abravo, mantém as condições visuais, reporte em Paripe. Pegue a G, então inicialmente está no 085. A bordo, 6 horas de autonomia, tente Alfa Tango Tango, decolagem da 17, bate da ABT. Alfa Tango Tango, copia. Decolagem da 17, primeira curva à direita. Restrito 1000 pés no corredor axé até a liberação do controle. 5107 no transponder, 198 ao controle. Alfa Tango Tango. Poste, chama aqui agora 108.6 para finalizar esse Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, livre acionamento e táxi até intercessor, chama ingresso no 7, Tango Tango. Prossiga a descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizada a final no 0. Para 2000 pés, autorizada a final no 0. Uno 738, a sua identificação, dentro 050, autorizada a chegada à área. Autorizada, é pode tirar de toto, Tango Tango. Porto 207, muito bom dia para Rio de Janeiro. Santos Dumont, gravado 360, copia. Pronto para a cópia, o Porto 207, tem que dar mais. Autorizado, Santos Dumont, nível 360, via para o ISC 50. Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16. Apoie, segue conforme a rota do plano, decola 10, curva à direita. Saída da El Leda, após Leda Bidev, o controle opera em 119.8. Aciona 5140 Cotejo. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via Santos Luís 50, após Bidev, após Santos Novembro 857, até Porto Seguro, após o Porto Seguro 16, segue conforme seu plano de voo. Decola da 10, primeira curva à direita, seguindo o perfil da saída da El, após da El Leda, e após a não conseguir a última posição, controle 188, Santos Dumont 5140. Após Leda, voa Bidev. Trato, Bidev, 4207. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 01, no ajunto. Chamará para posicionamento 4207. Seja bravo. Mais curto, Juliette, seja bravo. Após Paripe, só vai prosseguir via o Interlagos ou direto destino? Eu prefiro o Interlagos. Ciente. Qual o nosso Tango Romeo? Quilo, Tango Romeo, mantém as condições visuais, chame turno no 86. Vai pro BR, Romeo. 3198, Zatan? Quilo Tango Romeo? Quilo Tango Romeo, temos um tráfego da CFA descendo aí para 1 no meu país. O senhor está autorizado inicialmente, tem uma tatuada, mantendo 1500, aguardando a final da 97. Tráfego com o P7, provavelmente faria um 360 para evitar o simultâneo com a Airbus Zatan aliado na LF da pista 10. Então, 1500 para rotatória, só um instante para a final da 97. 1500 já para a rotatória, quilo Tango Romeo. Papapá, Alfa Tango Tango, decolado 07, 198, até a volta. 198, até a volta, seu, grato. 198, passa a Duna, complete a final, chame torre no 86. Controle Salvador, bom dia, é o papapá, Alfa Tango Tango, decolou das 17, nas duas escutas. Tango Tango, inicialmente no meu pés, mantém as condições visuais, reporte farol da barra. Meu pés mantendo condições visuais, vai reportar farol da barra, Alfa Tango Tango. Passando Paripe, o Juliette Dia Bravo. Juliette Dia Bravo, mantém as condições visuais, reporte na rotatória. Reportará, Bravo. Reporte, estabilizado sinal 7 com 270 pela esquerda, só para evitar um simultâneo com o Airbus ataque já uma milha do marcador de dentro. Quilo Tango Romeo, até ver se é o rotatório, o César na frente, está quase alinhado com a 17, vai fazer um 270 à esquerda para interceptar o sinal, ok? Ok, sempre, César Tango Romeo. E na sua transmissão, César Tango Romeo, Quilo Tango Romeo. Segue equipamento, tem livre táxi via Juliette Alfa e no ponto espera a minha torre no 8, decimal 6. 98, avistado, pista 10, pouso autorizado, 130 com 10, formação de tráfego à esquerda, estou com o César 150, em espera visual no setor, sem interferir na sua aproximação. O Foxtrot Lima. Juliette Alfa no ponto espera 186, o Foxtrot Lima. Ok, agora bem melhor, 5x5 agora. Se eu subir para 2.500 ou 2.000 pés, tem umas aeronaves em espera a próxima rotatória agora, junto à torre, aguardando o pouso da tanque da sua direita na final da 10. Afirmativo, está subindo para 2.000, Juliette Dia Bravo. 2.000 pés. Tem um Bravo November 2 Alfa à sua esquerda, tem 5 milhas, 11 horas, a 1.500 pés, E o Charlie 150 à sua direita, por 5 milhas, 1000 pés também. Ok, está ciente dos tráficos, porém não está visual. Já está cruzando 1.800, Juliette de Abramo. Ciente, Juliette de Abramo. Olha, tem um tráfego pequeno posto também, está em ascensão para 2.000 pés, está mantendo esses corredores, falou exclusivo o seu tráfego por cima aí a 2.000 pés, hein? Ok, lá foi só o trem de aderência, então, pelo padrão aberto. Direita pro direito, 685, Alfa Tango Tango. Indar Alfa ingressou no final do 7, continue e aguarde a liberação para o pouso Pino 7, Índia November Alfa. Meu autorizado de descida para 1.000, reporte ingressando aí pela esquerda a final no 7, aguardando a liberação para o pouso. César aí a final no 7, aliado a final aproximada de 3 milhas. 319, está presente. 319, livre. Ok. Tá, pelo final do céu. Pode completar a curva pela esquerda, ingressar a final no 7, descida para 1.000 autorizado. Tráfego na final no 7, está na final aproximada de 2 milhas. Descendo para 1.000, vai para a prova no 7, pelo segundo modelo. Whisky Foxtrot Lima, pista 1.0, pista 10, aliás, Matheus. Rafa avistado, pistão 7, pouso autorizado. Após o pouso, libera via Quebec, apenas que pouso curto, a gente faz 180, ok? Fez 198 no solo, 12, à esquerda, à direita, libera 121.9. Golo 3, questão, Golo 738, livre descida para 2.000 pés, com ajuste no 095. 2.000 pés no 095, Golo no 738. Passou rotatória, comprou a gente relato do Juliette de Abramo. Seguinte, Juliette de Abramo, reporte na linha do litoral. Reportará Abramo. Tchum, bom dia, livrando o táxi Alfa, reportando da Juliette. Alfa, vou botar a gente se desejar, já pode prosseguir a 1.500 pés, os tráficos já foram superados. Ok, eu vou manter aqui 2.000, devido à turbulência, depois eu vou no litoral de São Henrique. Sim, a gente não escuta.